Eu deixo eu lhe dar um conselho. Ação e reação, sem abstenção, participação. Olhar fixo, punho cerrado, comoção. Água rola pelo chão, são lágrimas de quem é visto sempre como derrotado. Época de mudança, dança em cada linha. Respeito o bumbo e caixa a mensagem que outrora tinha. Sem compact, diz que só no rádio 3 em 1. Protesto na letra é fato, objetivo comum. Sem papo de ganância, era só pra se manter vivo. Saber que éramos reis, soa como incentivo. Começo da batalha no ato do nascimento. Rap se libertário. Resulta discernimento transcendental de origem periférica. Contra o vimental que conduz pela estética. O espeto causa medo no algoz com voz, porque nós somos pedra e movimento, alçada pela raiva dessa mão contra os cão do parlamento. Marcha de milhões, tom que marca expulsões. Pelo som da cidade em prol de transformações. Fogo na bandeira, sonho nessa trincheira. Cabeça em prateleira, oferenda pra esses dragões. Mil caveirões cairão e nós nos manteremos de pé sob o sangue desse chão. Mistura fina e fel, e na função não tem otário. Mais velho me mostraram os rap revolucionário. Seguindo o tino, meu destino. Só menino nutrido de amor e poesia nas favelas onde eu cresci. Televisão mandou no ciclo natural daqui. Trocar família pelo crime, só que eu não obedeci. Pela dignidade oprimida, polícia homicida. Governo veta vida, eu tô na rua. E a luta continua. Brasileira de direitos autorais consegue combater o plágio. No Brasil, as punições para quem copia uma obra incluem multas e prisões. Já nos Estados Unidos, o crime prevê pena de até 10 anos de detenção.